para o desejo e a gente fazer um certo que nos havia no responsabilidade. Torre, mais perto de Lufa, Flávio, mais perto de Lufa. Número 64, autorizado em área de colapso, estão no 0,5 graus, 0,99. Além de colapso, 0, vou no Refa 2. Flávio, mais perto de Lufa. Vamos para a gente autorizado, direto para a base pela direita, dando 7. Chame girando base, 0,5 graus, 0,89. Forte, da presente, Flávio, Refa, pela direita, da Lufa, vai importar a base, mais perto de Lufa. Você tinha recorrer, qual foi o seu estimado, 4-3-0. Sente copiado. WM Center, ele frequenta. Salvador, bom dia, está 3740, estabilizado na SX3. Bom dia, está 3740, continua a aproximação, aguarde o pista livre. Vento 140 graus, 10 nós. Agora está livre, 3740. 340, estou pegando a Daniela Matheus, estou no lugar. Daniela Matheus, 340. Então, 3740, salas 47, chama no 219, espanhol. 219, obrigado. Ativo, 128.8 e 135.3. Salvador, bom dia, chamando 6140, passando 2000 metros. Chamando 140, passando Nicolai, que eu tenho 6 metros, isso é da Conde Nova. 3-0 na Conde Nova, 6140. Contato radar, vou direto para o Médio, para chegar no Médio, portaria 2 de cima. direção do centro. Também encerra o centro, se possível. Arrumei o ferro do quiosca, até o centro de visual, no quiosco pés, no corredor, se reporta para isso. Ajudei 743, autorizado o destino da tela de voo 080. 080, 2743. Ano 250, essa notificação, você vê chegada do Mate Wallace, para o nível de voo 0, sessão 150, seguido para o 250, mas você sai com o número 3 na próxima fase. Zero, desse martelo de 090. 090 com o 1250. Sete, quatro, três, situação para esse pensamento, martelo presente proa, limite na região 280 em Salvador. Mantém proa, limite a 280 em Salvador, 2743. Salvo quatro, presente de 90. A 10 milhas, no Nordeste, com as 2300, passando em voo 090, descida a 050, que eu vou seguir na próxima fala. 2743, o mesmo sucesso. Qual foi a minha fechada? 240, que tinha redução? Segunda 220. 220. São 3198, com 3 horas, 9 milhas, com o Norte, 1R4, com 72, passando 130, 2300. Daniel 4-0, chama o centro Recife, nosso pai são 2005. 2005, confirma? Firma. 2005, boa. Para o nível de voo 060 número 50, vista para o nível de voo 070 e reduza para 2309. 070, reduzindo 230, não há voo no 1050. 398, atendo o TAP, isso para 2013, o registro na 097, atendo o TAP, na EMS, ponto estabilizado. A 2743 completa curva à direita na proa 070, que é quanto que é a curva do sul? Direita 040, intercepta o localizador, o 2743. Número 1, esquece a 1 e sentou por baixo. Número 50, o doutor está com o especialista, esquerda 3030, seu limite curto localizador. Ok, mano, esquerda 030, o limite é pulando, eu vou com 1250. O ângulo 3743, completa a curva à direita na proa 060, enquanto estabilizado? 060, a gente passará estabilizado. O perigo do sul é para 22? É para 3, meu pai. 3, 0, 4, 3. Quatro, obrigada. 1250, deixa parando. Esse meu pé, o ajuste no 07, até pronto, exceto o localizador. Informe estabilizar. Certo, deixando para 2.4. O amarelo estabilizado no localizador, 1250. Ajuste no 07. 1017, obrigado. 5, reporte passado em casa. Pessoal, você fica atento, helicóptero 4507, pega sua frente. Agora a 3 mil. Sim, ainda não usou o mesmo cargo dela. Juliette, novembro 8, o nome está chegando na Fatal, Juxi, altímetro 0.7. O 2743 chama a torre 1, o nome do último aqui. O nome 845, 2743, boa. Segurando no 34 a Lotus Dragon, seguiu o alto portão 72 a 8 milímetros atrás, com o 7 de Valdir. Sim, já está mantendo 1.80, tá? Pode me reduzir mais se quiser. Gente, segura. Ok, vai reduzir para 1.55 no alto, 1.250. Gente, 2743. Parece, gostaria de coordenar conforme o plano, o sobrevoo em Serra, normalmente é mais perto. Conforme o Serra Bolsota, reporta no Ceado. Conforme no Ceado, o Serra do Ceado. Tivesse uma grande oportunidade no Brasil, como a Sérgio, chame ele ali pronto. Já está conduzindo o número 50, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, a gente chama altímetro 9097. 9097 aguardando, voo 9057. Gilete número 8 pronto? Guardião 05, para informação de tráfego no vertical do Ceará, mantendo 1000 pés. Com o Charlie 150. Acesse o tráfico com a Augusto Costa, Guardião. Alô 2743, solo 109, libera direito, solo Salvador, no 21, no final 9. 29, levando direito. Coluna 250, formação de tráfego à esquerda, no setor norte do campo, informa um helicóptero, Alfa Serra 50, mantendo 500 pés sem interferência. Com os autorizados, Sino 0, V1, 1, 40 graus, 099. Sete de tráfego, a nível do pouso na 190, o gol 1250. Cordial 05, formação de tráfego, na final da pistola 0, Boeing da Gol, agora pouso. Mantém o setor sem interferência. Sem interferência, visual com tráfego na 10 Guardião. Aguardo no setor para pouso. Aguardo no setor para pouso na 17. Vocês estão mantendo presente no setor, aguardando instruções. Valeu, setor, vai me ajudar. 7, novembro Whisky na escuta. Juliette, novembro Whisky, autorizado decolagem pista 17, o vento 140 graus, 089. Região 05, prosseguimos no nosso sistema 7, aguarde somente pista livre. Guardião 05, estamos autorizados no sistema 7, vento 160 graus, 089. Exato, vamos sempre, guardião 05. O Juliette, novembro 20, depois 14, chama o controle de Salvador, 920, decimal 8. 908, chama o controle. Olhe, Salvador, boa tarde, Salvador, 210, chama o controle, que decolado seguindo, Elefa 1 no Alfa. Amém, Juliette, novembro 20, contato radar do Palácio, total 300, via saída Elefa 1 no Alfa. 300 via Elefa no Alfa, já chama o controle. Guardião 05, solo aos 1:30, frequência ele vai funcionar. Então, Luiz, qual que foi a razão de subir? A 292 é ideal para a saída. Razão de subida? Razão de subida, no momento, 2.100 pés. Gente. Oscar, resposta Ivana CT10. Ponta Ivana CT10, Olha, por favor, vou 992, informação, fio. 992, também, expressando o serviço lá na Dama de Lama, para o número 2050. Serviço 2, essa é a medicação do serviço chegado a bom metiolo, por um nível de 1010. Hoje o Leste fazendo isso, que chama 7-6 na frequência 1-2-8-8. 1-2-8-8, bom dia. Só para reportar o que ele precisa para a escola da Copa do Mundo. 6200, clear to land runway 10, wind 160 degrees, wind 9 knots. Circulating on the 20 ocean map. 6200. Fecha no máximo, até posso esperar a próxima já. Eu passei a segunda segura, para ver se eles vão, numa direita de aproximação, vai seguir com 2737, vejam sua frente ao final. Uma mal autorizada, né? Manter, cabeceira no zero. Puxando é 6200 on the ground at 28. Fiquei chamando aí to the right and contact the ground 121, decimal 9. To the right, 121, Décimo 9, autorizado, decolagem, pista 1, 0, vento 1, 3, 0, 0, 0, 9, 9. Seu tá lotado, onde você está? Dois que estamos no, vou parar 2 no 10, ou lixo 0 no 7. Zero do zero suficiente. Tango Whisky, Tango Zulu, para o sequenciamento com o esquerdo, na proa 060. Azul, 2719, decolagem 30, chama o controle de lazer no 20.8. Salvador 208, 2719, boa. Salvador, uma boa, 2719, 5719, passar o canal de colar, 5390, descer da Block 19. 310, guia, sai da Block 19, fazer 2719. 1962, esse cara veio para o pouso, ajuste no 07, autoridade final e ele ponto estabilizado. 0096, eu faço estabilizado, igual 962. 4082, pode ser isso? 4082, esse é no guia para 307 com ajuste no 07. 3.017. Zoom 5041, essa é a identificação do CV chegada a bom mediano, para o nível de voo 051. Tango, Whisky and Tango, a pela identificação do CV chegada a bom mediano, para o nível de voo 090. Passar uniforme Lima Bravo com meu profissional. Confirma o código que o senhor está alocado? O código do transporte que o senhor está alocado. Gente, acione o código 5263, deixa para 1.000 pés, em condições visuais, quando possível, o seu estimado de ingresso na terminal Ilhéu e o seu pouso. 263. Acione para 1.000 pés. Azul 4082, ligue agora direita na hora. Confirme a cruz por quantas milhas, o azul 4082? 3 milhas, proa 085. Gente, após uma duna, descendo para 2.000 pés, autorizado LS, como estabiliza? Duna 2.000, encontrei estabilizado LS, 4082. 3.000 pés. Firme, traço, qual velocidade sobre o veículo? 3.000 pés, confirme. 220, bom, se possível. Autorizado, 220. Estabilizado, bom, 962. 1962, torre, 118, decimal, 95. 1964. O papo do Paulinho, Bravo Romeu, estamos no trato, próximo a Vera Cruz, 104, lateral, 2014. 1962. Traço do... é o Zandavi? Pouso autorizado, 190, vento, 140 graus, 079. São Link S10, nós temos um placa 2 hotéis em cima do senhor, essa placa 34 e o LAC, uma placa 1 no hotel. Só a placa que tocou oeste da ilha e ilha próxima do civil. Traço 1, sigo o IS para fazer isso. Sobre regras de voo visuais nos corredores de Salvador, reporte para o pessoal em Interlagos. Está passando o uísque que ele voou, subindo para 2.000 pés, e como faz a posição de 2 horas, 3 milhas do mantendo o número de 100 pés, nosso profissional, a posição também de 2 horas, 4 milhas, mantendo 1.000 pés e o colégio. O ajuste no 0,1. Só pelo som Lima, Bravo Romeu, confirma a sua atitude. Azul 4082 estabilizado? Estou testando agora o localizador. preenche o posto estabilizado, está na 2 no pé. Negativo, o traço ainda não ultrapassou o senhor.